Vamos caminhando. A semeadura é uma opção. Eu decido semear ou não. E eu posso estabelecer uma semeadura e vou tomar algumas decisões e vou ligar, vou ir a algum lugar, vou tentar vender, vou tentar resolver alguma questão, vou produzir alguma coisa. Estamos semeando em alguma área dessa vida. Mas a semeadura é uma opção, eu é que decido. Aonde semear, como semear, se vou semear, se não vou. Mas a colheita, ela é obrigatória. Leia Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim: não vos enganeis. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Não se engane a ti mesmo. Mas como isso? Como é que eu me engano a mim mesmo? É, irmão. A gente quer tocar a vida, mas não quer parar para ouvir a voz de Deus. A gente quer orar ao Senhor e buscar dele, mas não quer parar para dedicar a vida e estudar e colocar em prática a sua palavra. Então nós estamos nos enganando. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A colheita é uma decisão minha. Ou melhor, a semeadura é uma decisão minha. Mas a colheita, ela é obrigatória. O que eu semear, eu vou colher. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Ele diz mais: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Já está implícito aí o ensino de que fazer o bem a todos, em todo tempo, também é uma semeadura. E não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Desfalecido. A palavra do Senhor, ela é muito clara sobre o princípio da semeadura, e nós vamos aprendendo um pouquinho mais. Leia comigo em Eclesiastes, capítulo 11. Saiba, irmão, que por mais que um servo do Senhor possa se esforçar, se empenhar, por mais que eu me dedique a estudar, consultar, buscar de Deus, aprimorar todas as coisas, gravar o CD, gastar o tempo aqui ministrando, investir esse tempo na presença do Senhor, por mais que a gente faça tudo isso, só o Espírito Santo pode plantar isso dentro de nós, de tal forma que dê fruto, senão fica só na dimensão do conhecimento, do intelecto. Muitas vezes a gente até elogia, a gente até gosta, até anota algumas coisas, mas o Espírito Santo precisa incutir isso no nosso espírito e gerar vida nessa semente, que é o ensino que estamos recebendo hoje. Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso diz respeito à semeadura, irmão. Reparte com 7, diz respeito à semeadura. E ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Salomão, em toda a sua sabedoria, vai nos ensinando com palavras tão profundas a necessidade de nunca pararmos de semear. Já vimos que fazer o bem a alguém é semear. Nós sabemos que investir nos dízimos e nas ofertas é semear. Nós sabemos de uma forma tão clara que contribuir, que investir em alguma coisa é semear. O menino que entra lá na escola, ele está semeando. O universitário que entra na escola, ele está semeando. Ele vai colher todo o tempo, em todo o tempo nós estamos semeando. O indivíduo que blasfemou está semeando. O outro que não ajudou, passou direto, não fez caso, fez pouco caso, desprezou, ele está semeando. Em todo tempo nós estamos semeando alguma coisa. Semear não diz respeito só a dinheiro. E a palavra do Senhor vem e diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você não sabe o que vai acontecer? Continue semeando, reparte com 7 até com 8. Continue semeando. Quem observa o vento, quem corre atrás do vento, quem corre atrás de sensações, acaba não semeando. O que atenta para as nuvens, não sei. Oh, quem sabe? Nunca cegará. E talvez, numa dimensão, é porque não plantou. Mas em outra dimensão, é porque se plantou um pouquinho que seja, tentou alguma coisa, mesmo que muito pouco, alguém vai colher no lugar dele. Porque nós olhamos Jó dizendo: se eu não caminho nos trilhos do Senhor, na firmeza da palavra de Deus, eu vou semear, mas outro vai comer. São princípios muito maiores do que a gente, são direções muito maiores do que a gente apenas, então eu vou dar, e assim como Deus fez a Isaac, eu vou receber 100 vezes mais. Oh, que bom, olha isso, irmão, dei, vai receber 100 vezes mais. Não. As coisas não são assim. O evangelho não é mágico. O evangelho não é um mundo de ofertas na bacia. Para quem quiser, pega. Quem não quiser, deixa para lá. O evangelho é uma coisa muito coerente, muito bonita, muito pura. E não diz respeito a coisas materiais, diz respeito à nossa vida espiritual, que é eterna. Então o Senhor vem nos dizendo: filho, semear é um princípio imutável. Em todo tempo vocês vão estar semeando. E não importa, vão estar semeando. Se é um sujeito cômodo, a letargia chegou e ficou, o cara é folgado, ele não faz nada, você poderia dizer: esse não semeia. Ele está semeando. Vai colher o que ele está semeando. Alguém também não vai fazer nada por ele. É assim, é a lei, o princípio é claro. Nunca pare de semear, porque em todo tempo nossa vida depende da semeadura. Porém, quero voltar a Gênesis 26. Não adianta semearmos se não estamos debaixo da bênção do Senhor. E não estamos debaixo da bênção do Senhor coisa nenhuma, se não obedecemos a Ele. Estamos debaixo da misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. Mas, meu irmão, tenha misericórdia, Deus, se for para eu viver o resto da minha vida só debaixo de misericórdia. Viver debaixo de misericórdia é vegetar. É ter a ração da hora do almoço, a ração da noite e só. Outro dia o Manassés estava contando a história aqui de que era assim, um dia que ele estava lá no exército e a ração, a porção lá do almoço virou e caiu na terra. E só no almoço seguinte. É assim muitas vezes. A misericórdia do Senhor é o suficiente para a gente não ser consumido. Mas eu não quero viver só dessa porção diária. E se agora caiu, se entornou só amanhã de novo. Não, Deus. Eu quero muito mais. Eu quero viver debaixo da bênção do Senhor. Porque o Senhor prometeu aos nossos pais. O Senhor derramou uma promessa sobre nós. Somos teus filhos. Senhor, eu quero viver debaixo da bênção, a abundante bênção do Senhor. Então, filho, ouça o que eu disse a Isaac. Permaneça na terra que eu estou dizendo. Ouça o que eu estou dizendo. estude a minha palavra e saiba o que eu estou orientando. Não saia por aí fazendo o que você acha. Ouça a minha voz. Temos que semear, e nós é quem decidimos como e onde.